mal pra você. Hoje eu fiquei compondo a noite toda. Hoje eu fiquei compondo só pra você. Foi na madrugada, noite estrelada. Versos de amor foram lindas frases e belas palavras de um compositor. Eu nem dormi, madrugada passou, amanheceu e eu só escrevi. Falei de nós, falei do nosso amor, lembrei de tudo, eu não esqueci. Dos nossos beijos, nossos desejos, química perfeita que você me traz. Quando tu tá longe, me sinto sozinho. Quando eu tô contigo, não me sinto mais. Tu só me deixa na paz, só você me satisfaz. Uma garota igual você eu nunca conheci. Alguém que me ame demais, alguém que seja capaz, como você foi capaz de me fazer feliz. Você merece os versos de amor, são esses versos que eu quero lhe dar. Me inspiro em ti, viro compositor, na poesia que eu amo cantar. Cantos de amor vem do meu coração, o sentimento e toda a criação. O show mais louco eu mando na canção, pra celebrar a nossa união. Porque hoje eu fiquei compondo a noite toda. Hoje eu fiquei compondo só pra você. Foi na madrugada, noite estrelada. Versos de amor foram lindas frases e belas palavras de um compositor. Eu nem dormi, madrugada passou, amanheceu e eu só escrevi. Falei de nós, falei do nosso amor, lembrei de tudo, eu não esqueci. Dos nossos beijos, nossos desejos, química perfeita que você me traz. Quando tu tá longe, me sinto sozinho. Quando eu tô contigo, não me sinto mais. Tu só me deixa na paz, só você me satisfaz. Uma garota igual você eu nunca conheci. Alguém que me ame demais, alguém que seja capaz, como você foi capaz de me fazer feliz. Você merece os versos de amor, são esses versos que eu quero lhe dar. Me inspiro em ti, viro compositor, na poesia eu amo cantar. Cantos de amor vem do meu coração, o sentimento e toda a criação. O show mais louco eu mando na canção, pra celebrar nossa união. Eu fiquei compondo só pra você, só pra você. Minha inspiração, minha musa, minha diva.